Olá, aqui é Gustavo Abadi e está iniciando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. É uma alegria para mim estar entrando na sua casa, no seu trabalho, através das ondas da Rádio Mãe de Deus, pelo aplicativo na internet e pelo site. Eu tenho falado a respeito da história de vida dos homens segundo o plano de Deus, que estão descritas na Escritura Sagrada. Falei de Josué, Calebe, Gideão, Sansão. E hoje eu queria falar sobre um dos últimos juízes de Israel, Samuel. Samuel, filho de Ana e Eucana. Samuel, que foi muito desejado por uma mãe que queria ter um filho. Uma mãe que era estéril. Uma mãe que era muito amada pelo marido, mas que não era capaz de lhe dar filhos. O ponto principal desse podcast, dessa história para mim, não é os grandes feitos que Samuel fez na sua maturidade e na sua velhice. Não foram as profecias e nem a unção de Saul, de Davi e tampouco o governo, mas o nascimento de Samuel. Como disse, a mãe dele, Ana, era estéril. E as páginas da Escritura no livro de Samuel nos contam como ela se angustiava por não poder ter filhos. O marido a amava intensamente, mas ela queria poder dar filhos para eles. A palavra matrimônio, no seu sentido original, quer dizer fazer de uma mulher mãe. Para Ana, o matrimônio não estaria plenamente consumado enquanto não pudesse dar um filho a Eucana. Esta mulher queria no seu coração ter um filho. Mas veja, não se trata dos desejos dessa mulher. Não se trata da família aumentar ou não. O que está à nossa frente é um desafio muito maior. Não se trata de Ana querer ser mãe ou de Eucana querer ser pai, mas trata-se primeiramente de Deus querer um profeta. Por que lhes digo isso? Lhes digo isso porque em nossos tempos as pessoas ainda continuam se dando a casamento, como diz nosso Senhor no seu discurso profético em Mateus, mas não querem servir a Deus. Continuam querendo ter filhos, mas não querem criar estes filhos ao Senhor. E aqui eu relembro algo importante. Deus queria um profeta. Ana queria um filho. Deus precisava de um juiz para Israel e Ana queria um filho. Ora, por que não juntar as duas coisas? Por que não trazer à vida um profeta do Senhor? Nós somos chamados, em muitas paróquias, a rezar dominicalmente a oração das vocações. Eu não sei se você se lembra dessa oração. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, a chamar os nossos jovens em nossa escola, nossas famílias, em nossas escolas. Lembra-se dessa oração? A história de Ana, Eucana e Samuel nos faz pensar o seguinte: nós rezamos esta oração dominicalmente. Mas será que de fato nós rezamos para que os nossos filhos atendam essa oração? Para que as vocações sejam dentro do nosso lar? Será que nós estamos rezando para que os nossos filhos sejam padres, freiras, religiosos consagrados, apóstolos leigos? Ou nós estamos rezando para que Deus arranje filhos em outros lugares? Ana chega diante do Senhor e diz: Senhor, eu preciso de um filho. Se tu me deres um filho, eu vou dedicá-lo a ti a vida inteira. E Deus faz um milagre. Ana concebe. E depois que o menino é desmamado, ela leva o menino à tenda da congregação e entrega ao sacerdote, dizendo: Eis aqui o filho que o Senhor me deu. É isso que você tem feito? Ou você só pensa, só pensou nisto no momento do, ou sequer pensou nisso no momento do batismo? Que esta criança que você traz a Deus, que este filho, este adolescente, este jovem que já é grande, esta jovem que você criou com muito esmero, que esta criança, que este jovem deve viver a vocação que o Senhor trouxe para ela? Você incentivou isso, você trabalhou para isso. Ana precisava de filhos. O Senhor precisava ter profetas. Que a oração das vocações, que a história de Ana, seja um exemplo verdadeiro para todos nós católicos, de que o Senhor continua agindo na história e que Ele escolhe, chama e elege os nossos filhos para grandes feitos. Que Deus te abençoe imensamente e até o próximo podcast.